Olá, amigos do podcast Triwide. Estamos começando agora a nossa 17ª edição, onde iremos conversar sobre as etapas de Dover, da Nationwide Series e da Sprint Cup, e também da etapa da Truck Series, que foi realizada no Oval de Las Vegas. Bom, no primeiro bloco nós vamos fazer a ordem cronológica. Hoje vamos falar da Nationwide Series. Vitória ficou com o Joey Logano, liderou mais da metade da prova. Tivemos apenas 4 pilotos terminando na volta do líder e tivemos também mais uma belíssima apresentação do brasileiro Nelson Piquet. Como de costume, eu vou chamar o Leonardo Guina com os comentários sobre a etapa de Dover da Nationwide, depois o Hélio e depois vamos debater aí o pouco que aconteceu em Dover e aí vamos ver aí o que vai acontecer nesse bloco. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Hélio? Bom, o pessoal que sempre está nos ouvindo, um abraço a todo mundo, né? Vamos começar a nossa 17ª edição, né? E já começando falando do vencedor, que foi o Joey Logano. Ele chegou à sua terceira vitória em 2013, né? Ele que está um pouco longe de 2012, quando venceu 9 vitórias, mas o Joey Logano está sempre bem quando está no carro 22. Aí venceu mais uma corrida esse ano, que foi em Dover, que meio que na sorte, que no final da corrida foi mais estratégia do que talento ou carro, né? Então foi um bom trabalho de Joey Logano. E já dando início já aqui nos meus destaques da corrida, que hoje vão ser apenas dois, que o primeiro é o Kyle Larson, né? Ele marca o seu oitavo top 5 desse ano, já somando 15 top 10 já, e ele que também, desde a Atlanta, já fazia três corridas já que não terminava dentro do top 10 ou top 5. Ele tinha sido top 5 Bristol e Atlanta, e depois Richmond, Chicago e Kentucky, que ele foi muito mal, e agora voltando no top 5. Um bom resultado para o Carl Larson, né? Um resultado bem importante, muito importante para ele que está de partida já para a Sprint Cup, né? Então, um resultado para ele bem positivo mesmo, mostrando que ele anda bem e estava com sorte também no final da corrida, onde que a estratégia dele deu certo. Meu outro destaque também eu quero colocar como Parker Kligman, né? O Parker Kligman que vem tendo vários problemas. Ele teve problema no Kentucky, acabou batendo no Kentucky, né? Naquele erro, que ele acabou que sendo um erro dele mesmo, né? Do spotter dele, lá quando sofreu aquele toque do Coif, né? Acabou batendo logo perto do finalzinho da corrida. E agora em Dover ele largou em nono, chegou em sétimo, foi um ótimo resultado para ele. E por enquanto meus destaques são esses. Hélio? Tudo bem, pessoal? Boa semana a todos. Vocês vão ouvir esse podcast na quarta, né? Foi uma grande semana, três corridas muito boas. Em Dover tivemos a Nationwide Series e a Sprint Cup. Na corrida da Nationwide Series, tínhamos dois carros dominantes, carro 22 e carro 54, o que vem sendo o normal da temporada. Existia uma briga entre esses dois carros até a última prova. Ryan Blaney venceu no Kentucky, abriu mais alguns pontos em cima do 54, que era de Drew Herring. Em Dover, tivemos Joe Logano e Kyle Busch nesses dois carros. A corrida foi desses dois carros. Kyle Busch era o piloto dominante, o Logano mostrava que podia fazer frente a ele. Só que aconteceu o seguinte: tivemos uma bandeira amarela na volta 30, eu acho que outra na volta 80, que não tenho certeza, mas Vou na confirmar para primeira você. bandeira amarela, Kyle Busch não entrou. Oi? Foi na 26 e na 37. As Isso, duas bandeiras amarelas da corrida. depois foi 160 voltas em bandeira verde. Exatamente. Então, Kyle Busch resolveu, quando a corrida estava muito fácil, em teste para ele, né? Como ele já tinha feito em Bristol, na primeira prova em Dover, ele fez a mesma coisa, só que dessa vez ele acabou caindo do cavalo feio. Contando com mais algumas amarelas, ele ficou na janela diferente, teve que parar em bandeira verde. Chegava a ficar uma volta atrás. Coisa foi até interessante nesse sentido. Tinham carros rápidos e dominantes e estratégias diferentes. Só que durante a corrida sem essas bandeiras amarelas. Até uma coisa para mim meio estranha, porque Dover, para muitos, é uma das pistas mais difíceis do calendário, né? E sem amarela, long run, acabou que alguns pilotos que ninguém dava nada apareceram muito bem. Como meu primeiro destaque, que é Landon Cássio, que em determinado momento da corrida chegou a andando no top 5 e passando carros de Jack Walsh, como o Trevor Bayne, andando de igual para igual com o Kevin Harvick. Foi talvez a melhor exibição que eu vi do Landon Cássio. Ele que estava correndo com um modelo antigo, correndo com um Impala, fez um grande trabalho. Teve problemas depois, um pneu furado, mas foi uma grande tarde para ele. Ganhou muita moral para outros chefes de equipe que estavam acompanhando a corrida. Com certeza vão lembrar dessa situação. O meu segundo destaque aqui vai para o vencedor da corrida, o Joe Logano. O Logano que mostrou que são um piloto que vai para a Nationwide que vence. Foi e venceu a corrida sem muitos problemas. Embora no final ali parecia meio apertado no combustível, mas foi para o Victor Lane. Ele que depois o carro 22 foi pego na inspeção, né? Perdeu 6 pontos hoje. A NASCAR acabou divulgando as punições. Mas a diferença do campeonato de donos de equipe continua grande. Os meus outros dois destaques foram para os dois carros de Joe Gibbs. Um em quarto, outro em quinto lugar na corrida. Brian Vickers e Elliott Sadler. Os dois já não têm muita coisa a crer pelo campeonato, mas fizeram uma boa exibição. Terminaram, teve sido uma das poucas corridas no ano que esses carros conseguem terminar na frente do carro 54. E só lembrando aqui que dois carros da TwinStar chegaram a liderar a prova. Mike Briss, que terminou em décimo, chegou a liderar. E Cole Whip, que andou grande parte da corrida no top 10, fazendo mais uma corrida muito boa, embora tenha terminado em 16º lugar, fez uma boa estratégia e conseguiu aparecer na TV liderando uma volta. Minha parte por hoje é isso, nos destaques. Bom, eu não pude acompanhar a prova, também não, acho que não estou dando muita atenção para a Nationwide, já tem umas 4 semanas já. Tá difícil. Tá relaxado, hein, Pedro? Eu confesso que sábado passado eu me vendi para um churrasco. Mas nos outros 2 finais de semana eu estava trabalhando. Bom, eu não vi a corrida, então eu queria mais informações do Hélio. Já que a gente não vai estender muito esse bloco hoje, eu queria só que ele me esclarecesse o que aconteceu com o Nelson Piquet durante a corrida, que acabou em 24º. Deixa eu só confirmar se foi Seis isso mesmo. voltas atrás do líder. 6 voltas atrás do líder. Depois eu quero fazer uma comparação bem bacana aqui em relação ao Kyle Busch e ao Joey Logano. Mas primeiro eu quero ouvir qual que foi o que aconteceu com o desempenho do Nelson para começar, né? Olha, quem ouve o TruWide aqui sabe, quem ouve o programa sabe que eu defendo o Nelsinho, peço paciência a todo mundo, que ele foi para a Nationwide numa situação meio que especial, tendo um veterano de 5 anos na categoria e um outro cara lá, um fenômeno, tanto que pela segunda vez, terceira vez no ano, chegou em segundo e é o que é o Kyle Larson, mas esse fim de semana para mim pode ter sido pior do Nelsinho até agora que eu vi correndo na NASCAR, Pior do que Road de porque América ou não? muito pior, porque em Road America, Léo, ele se qualificou bem e pelo menos você tinha expectativa dele correndo de course, né? O pior de Road America era a expectativa que todo mundo tinha de ir brigar pela vitória, mas em Dover eu acho que não pega bem um piloto da Turner ficar andando atrás de carro Start and Park, como aconteceu com o DJ Bell. Ele andou a corrida inteira ali brigando com o Joey Gaze, Brake Coach, pilotos que, olha, as equipes lutam semana a semana para sobreviver na categoria. Ó, eu. Quem acompanha essas equipes menores sabe a dificuldade que é. E ver um piloto que tem o equipamento da Turner, que muita gente fala que a equipe é uma porcaria, que é um lixo, mas não é um lixo não. Um piloto dela tá andando em segundo. E Todo piloto que anda na tomar a volta Turner. do Michael Wallace e do Joe Nemechek, será que é só culpa do equipamento da Turner? No Mike Olha, Bliss, rapaz. uma não, duas voltas do Michael Wallace. Tomou duas Tomou voltas do Michael Wallace. Não, três só se ele voltas no teve Mike algum Bliss, problema, não foi? foi divulgado, mas as informações que eu procurei, eu não vi. Porque tá meio complicado. Mas o que mais pega do Nelson para mim é que jogaram muita culpa em cima do Chris Carey. E não é. E nas últimas corridas com o Chris, ele Boa, tava numa Hélio, isso que eu vou falar. evolução. Aparecia uma evolução. O que eu volto a falar aqui. Para mim, o grande problema do Nelsinho na NASCAR é o seguinte: ele não tem aquele fio de passar essa informação. Ele é um piloto muito rápido, só que com o decorrer das voltas, ele acaba se perdendo no passar as informações para melhorar o carro. E numa pista como Dover, que por mais que muita gente possa falar, pista é chata, difícil assistir, ninguém passa ninguém, mas é uma pista muito difícil. Talvez ali atrás de Tarleton e de mais algumas, seja dos lugares mais complicados de se andar. E é uma pista onde ele já tem experiência. Ele correu 2 anos na Truck Series. Correu uma corrida no início do ano pela Nationwide. Quem já ouve o TruWide sabe que eu não sou ofensivo contra o brasileiro. Posso fazer uma brincadeira no meu Twitter pessoal, né? Mas eu achava que ele poderia fazer muito mais que isso. Tomar duas voltas do time do Michael Wallace é complicado. Não pelo piloto que Hélio. foi o Ma Não pelo piloto, Léo, que foi o Michael Wallace, que piloto vencedor, um cara com nome na categoria, só que é veterano, anda com um Impala, carro desatualizado, cara. É complicado, cara. Hélio. Sim, Léo. Ó, eu tinha prometido para falar para vocês, né, que eu ia falar sobre a evolução, sobre o Nelson, o Kyle Tiff, depois de Chicago, né? Aí acabei não falando. A gente ficou protelando isso daí, acabei não falando. Então foi até bom que deu assim um espaço maior para a gente poder juntar mais informação, né, sobre ele. Aí aconteceu, eu peguei aqui, juntei as informações aqui, né? Vamos comparar o resultado dele. Ele foi na corrida de Dover, na primeira corrida de Dover com o Chris Carey. Ele terminou em 20º colocado. Entendeu? Ele largou em 22º e terminou em 20º colocado. Nessa corrida, ele largou em 16º e terminou em 24º. Entendeu? E a corrida foi muito longa. Foi uma corrida com muita. Foi uma corrida com poucas bandeiras amarelas. E uma corrida com um long run muito grande. Foi 140 voltas. Né? Ou 160, não lembro. Foram bastante voltas. 160 voltas em bandeira verde. Então foi onde que deu para ver o piloto que sabia realmente arrumar o carro, o piloto que sabia realmente nas paradas, passar alguma informação pro mecânico-chefe poder arrumar o carro. Então assim, com o Chris Carey, que todo mundo jogou pedra nele, ele foi 20º. Com o Pat Tryson, que todo mundo achava que o Pat Tryson realmente era a troca do Era o mecânico-chefe salvador seria. da pátria, vamos dizer assim. Era um Isso. herói que ia chegar a É. resolver os problemas. Digamos que ia ser o divisor de mares, né? Terminou em 24º. Então quer dizer que tem coisa errada aí. Não é o carro, não é o mecânico-chefe, que o cara é bom. Vê um cara lá da Sprint Cup, Pat Tryson é um cara bom. Não é qualquer um. Entendeu? Então tá aí o resultado. Então assim, eu, na minha opinião, o Nelson já está começando a dever resultado, está começando a fazer um papel feio. Entendeu? Essa é a minha opinião. Ele deveria tomar outras atitudes, ser diferente, né? Mas assim, na minha opinião, é que eu estava para falar isso faz tempo. O Nelson tá devendo e já tô começando a achar que o problema não é só o carro, não é só o mecânico-chefe, não é motor, não é chassi, não é equipe, não é nada. O problema acaba sendo ele mesmo. Essa é a minha opinião. Então, cara, é curioso porque, assim, reclamou foi reclamado abertamente, que a gente conversou isso no podcast anterior, quando ele deu uma entrevista pra Fox, falando que tinha problemas dentro do time, assim, assado, escolha de chassis e tal. E eu li, e até o Hélio pediu pra mim entrar no assunto, e depois ele pode até confirmar, que a Turner anda revezando os chassis, na verdade, né? Que não tem essa de um chassis X para tal piloto, o melhor equipamento para tal piloto e assim por diante. E aí a gente aqui no Brasil, como costuma defender muito, né, o piloto brasileiro, é aquela coisa meio globo, né, de puxar a sardinha para o lado nosso, a gente está achando que o Nelson merece vaga em uma equipe melhor. Eu acho que não, eu vou ser bem sincero hoje, com o que a gente tem visto e com tanta paciência que a gente está tendo, eu não acredito em, boa, Pedro, eu não acredito em complô dentro da Turner para começar. Depois até vai ter uma pergunta no blog de pergunta que o Anderson Barbosa fez lá no Big One, que a gente vai poder falar um pouco mais sobre o que eu tinha dito semana passada sobre Piquet e Kyle Larson, que não existe comparação. E o resultado lá em Dover só serviu para mostrar o tão distante que eles estão, o quão longe que está, o quanto na frente o Kyle Larson está do Nelson Piquet para começar. E outra, quem merece um carro bom andando desse jeito daí é o Michael Wallace, que tinha que entrar no carro da Joe Gibbs, porque ele deu duas voltas no Piquet, que está no carro da Turner. Então, assim, do equipamento da Turner para melhor, meu amigo, só se ele botar muito dinheiro na jogada, porque pilotando para merecer um carro melhor, ele não está, não. Vocês me desculpem falar isso, quem é fã do Nelsinho, mas a gente tem que dizer as verdades. E ele fez, sim, um ano fantástico no ano passado na Truck Series, mas ele não é nem sombra do que desse ano. E outra, nós já estamos com mais do que no final da temporada e agora eu acredito que já está na hora dele estar andando no top 10 com consistência. E fez uma boa prova em Chicagoland e depois voltou a ser o Piquet que a gente viu no resto do ano inteiro. E então, assim, acho que não sei o que está acontecendo ainda, mas está deixando muito a desejar. Acho que continuar na Turner e caladinho seria a melhor coisa. Quieto, fazer o trabalho quieto, fazer o trabalho quietinho, pilotar, se for terceiro ou quarto piloto, fazer o trabalho digno lá, porque eu acredito que o carro dele não é tão ruim a esse ponto, acho que ele está devendo muito como piloto, então, e aí é onde o bicho pega. Então, acho que o negócio de ficar passando a mão, já provou, já mostrou que não é chefe de mecânicos. Esse carro da Turner, os carros da Turner, pelo que a gente viu aí, reveza os chassis, então não tem esse negócio de um chassi melhor para um, melhor para outro. O time de mecânicos dele às vezes pisa na bola, mas eu não vejo nenhum resultado que foi tão influenciado pelo time de mecânicos. Talvez em Road America, se eu não estou enganado, que os caras botaram pouco combustível. Foi em Road America ou foi em Elkhart Lake e Road America? Mid-Ohio. É, em Mid-Ohio que acabaram deixando ele com pouco combustível, ele fez uma boa prova. Mas, assim, um erro, dois, talvez três erros, num universo de 20 e tantas provas, a gente está falando. Então, acho que tem que estar acontecendo alguma coisa, e talvez seja que, quem sabe o Nelson não pode vir a ser um Scott Speed da vida, e a gente foi enganado. A gente pode cogitar isso aí, né? Não sei, pode ser que a gente fala do Trevor Bayne, por exemplo, de um cara que ganhou uma Daytona 500. Por que não, a gente não pode falar do Nelson porque a gente é brasileiro? Né? Então, acho que a gente tem que olhar com mais atenção. Porque pode ser que seja um excelente piloto da Truck Series. Quem sabe pode vir a ser um excelente piloto da Sprint Cup, mas não tenha perfil de Nationwide. Porque até o Jimmy Johnson não teve perfil de Nationwide. E, então, acho que é por aí. A gente tem que cobrar e ver o que vai acontecer, né? E acho que a paciência já deu uma esgotada para todo mundo, né? Inclusive para os fãs dele, né? Já acabou. Pedro, para a gente ver, mal comparando, tudo bem que o Cole Whiff tem... Quer dizer, o Cole Whiff, ele é do mesmo ano do Nelsinho na NASCAR. Ele, primeiro, quando O Cole Wiff fez primeira full season na Truck Series, foi bem no ano que o Nelsinho também fez, 2011. Só que o Cole Wiff, ele subiu e o ano passado para Nationwide, e o Nelsinho ficou, mas questão de experiência. De levar que o Nelsinho correu na Fórmula 1, que não tem bobo que chega na Fórmula 1. E o Nelsinho chegou na Fórmula 1 pelo talento dele, mas não pagou. Não, é verdade, ganhou Fórmula 3, GP2, perdeu pro Lewis, E mas ganhou? ganhou a Fórmula 3 inglesa. E na GP2 ele Que fez um mais? bom ano. Sim, Léo, mas não fugindo, mas por exemplo, se ele ficasse mais um ano na GP2, certamente ele poderia ser campeão, mas ele era um dos melhores pilotos da geração dele na Europa. Mas, sem fugir do mérito, voltando aqui pra NASCAR, o Cole Wiff andando de Three Star, cara, ele tem 3 top 10 em 20 largadas. O Nelsinho tem. Não, peraí. É Não, isso mesmo. o Cole Wiff tem Com isso. 3 top 10 em 13 largadas. O Nelsinho Em em 13 28 largadas. largadas tem 4 de Turner. Cara, não é que a gente quer detratar o cara, mas tá muito abaixo. Se a gente colocar com os companheiros, com o próprio Justin Allgaier, Não, também eu não que o. recebo de ninguém para puxar o saco aqui também. Eu acho que nós temos Não. essa vantagem, né? Que nós somos bem independentes, né? Não, cara, Não é tem que eu não quero contrato ser televisão injusto com com o ninguém, cara. tem? Ô Pedro, é que eu não quero ser injusto. O Nelsinho não ganhou Não, no ano passado na quando Truck. anda. E isso que eu falei no começo da minha fala. Então. Fez um ano espetacular de truck, mas não tá andando nada de Nationwide. A gente vai falar que tá andando só porque é bonito Não, sim. falar, né? Eu não quero falar que o Nelsinho é um John Westall ainda, com todo respeito, assim, mas Que é o, ele mas pode vir a ser um novo Scott Speed, quem sabe? é nesse Mas pode sentido vir que a eu falei. ser um, entre, vamos dizer assim, estou exagerando, lógico. Mas tipo, Jimmy Johnson, por exemplo, foi um cara que não mandou nada de Nationwide. Né? Isso, E é um exemplo, perfeito, perfeito. por exemplo. Pode ser que não Mas seja do Nelsinho Nationwide, gente. nossa, ganhou umas duas, três corridas no ano que ele fez, mas sem Uma desfocar corrida. Uma muito. corrida só o Jimmy Johnson venceu na Só Nationwide. Chicagoland. Perfeito, perfeito. Mas seguindo aqui, eu acho que com o equipamento da Turner ele poderia fazer um pouco mais, mas não é o fim do mundo para mim. Eu não sei se no ano que vem uma volta para a própria Truck Series, embora na Nationwide Series vão haver bastante mudanças nas equipes, muitos pilotos vão trocar de lugar, o Sam Horne vai sair da Penske, o Eric Sadler, a gente não sabe se fica na Joe Gibbs, Brian Vickers já vai embora, Justin Allgaier deve subir e não deve continuar fazendo corridas na Turner. O Kyle Larson provavelmente deve continuar correndo com certeza pela Turner, né? Só se haver alguma mudança, mas vão haver bastante mudanças que ele pode ir para uma outra equipe. Mas fica aprovado. No início do ano eu falava, o Nelsinho deveria ter ficado na Truck. Se tivesse ficado, na pior das hipóteses, já ia ter ganhado corrida. Talvez estaria brigando pau a pau com o Matt Crafton, porque no ano passado ele conseguia ser muito dominante em algumas corridas. Enfim, o que eu quero dizer é que não está perdido, mas o que foi feito até agora foi muito ruim. Em 28 corridas, 4 top 10, numa categoria onde a gente tem 18, 17 carros por corrida com nível aceitável, é complicado. Bom, tá. Vamos encerrar por aqui hoje. Vai que esse cara ganha semana que vem. Oi. O campeonato Campeonato, Sahor, exatamente. Vamos falar do campeonato rapidamente. esse é outro. Primeiro Eu campeonato de não. carros. Vamos lá. O 22 vinha liderando, se eu não estou enganado, eram 28, 23 pontos. Aí abriu para 34, ganhou 11 pontos, é isso? De vantagem? Não, ganhou 6 pontos. Eram. Era 15 pontos. Não, era 28 pontos de vantagem. E aí tinha aberto 6 pontos de vantagem. E aí, com o que ela ganhou na corrida, ele perdeu porque acabou sendo punido, correto? Se eu Sim, tiver ah, é enganado. verdade, certo mesmo. Então foi Certo. punido e aí manteve agora 28 pontos de vantagem. Os mesmos 28 que tinha. quando entrou, mantém agora. Porque só marca pontos os carros. Só marcam pontos. Deixa eu ver aqui. Vou até aproveitar e puxar aqui. Que foi depois da etapa de New Hampshire. Isso mesmo. Só para confirmar. Eram 28 pontos aí que subiu para 34, mas depois voltou para 28 porque o carro acabou sendo punido. E aí não teve jeito. Vamos lá. New Racing Results, Race Report, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Driver Owner Points Standings. Só vou confirmar a informação, moçada, vocês me perdoem. Que eu não consegui puxar anteriormente. Depois da corrida número 28, New Hampshire, para a corrida de Dover. É isso mesmo, né? Foi a corrida dia 22 e depois a outra corrida dia 28. É isso? Tô certo? Não, puxa errado aqui. Pera aí, moça. Tá difícil de eu acertar, hein? Vamos falando do San Hornish aí primeiro, para depois eu acertar essa lambança que eu fiz aqui com vocês, meus amigos. Fala, Hélio, sobre o San Hornish aqui. Então, mais uma vez mostrando por que o Roger Penske não vai dar o carro para ele na Sprint Cup. Uma corrida em que ele poderia mostrar que o porquê tem que ser campeão da Nationwide Series esse ano, não conseguiu nem acompanhar de perto o Joe Logano. Nem isso ele conseguiu nesse fim de semana. Austin Dillon fez uma boa corrida, a gente não citou ele nos destaques, mas foi sólido. Eu esperava mais. Na primeira prova em Dover, ele andou bem melhor. Só que a gente tem que levar em conta o tipo da corrida que foi. Não tivemos muitas bandeiras amarelas. E a estratégia acabou sendo fundamental, mas comparando com outros pilotos. Agora, voltando ao campeonato de carros, o Riggs Smith fez uma corrida boa em certa parte, mas acabou chegando numa posição não muito boa no final da... Teve uma hora que ele estava 29 pontos atrás, só que aí acabou se enrolando, está 43 agora. E o Elliott Sadler que tá em terceiro agora com 42. Bom, vamos lá. Vamos falar do points aqui, owner points. Então a gente achou? Teve... Ah, acho que achei, acredito aqui, vamos lá. A gente teve no Kentucky a corrida número 27 e o 22 saiu liderando com 23 pontos de vantagem de lá. Certo? E daí ele entrou liderando após a corrida de Dover com 34 pontos, só que foi punido em 6, caiu para 28 pontos. Então ele tem 28 pontos, ele ampliou em 5 a vantagem sobre 54. São 1.133 contra 1.099, são 28, que é como por descontou 6, caiu para 28 pontos. Então ampliou em 5 ainda, começou a abrir uma certa folga aí o 22. Pedro, sim. Quando é pego em situação assim, não desconta o bônus? Não. Não anula o bônus? Não, desconta os pontos do campeonato, na verdade, né? Ah, tá. Não desconta os pontos da corrida. Nesse caso, o crime compensa, né? Teoricamente compensa, né? Bom, e aí o resultado da prova foi o Joe Logano, liderou 106 voltas, Kyle Larson não liderou nenhuma volta. Harvick e Vickers foram os únicos que terminaram na volta do líder. Aí posteriormente Cedar em quinto, Dillon em sexto, Kligerman em sétimo, Kyle Busch em oitavo, Trevor Bayne em nono, Mike Bliss terminou no top 10 com o carro da Tristar. O Nelson, nós falamos aí, terminou em 24º colocado, 6 voltas atrás do líder. Aí no campeonato de pilotos o San Hornish lidera agora com 989 pontos, seguido do Austin Dillon com 985. São 4 pontos apenas. É a menor diferença desde quando o San Hornish assumiu a liderança do campeonato. Aí o Elliott Sadler vem agora 42 pontos atrás do Hornish, o Regan Smith 43, o Vickers 47. Allgaier em sexto com 70, Bryce Scott 73 atrás, Trevor Bayne 86, Kyle Larson 125, Pagger Kigman 169. O Bowman é o 11º com 765 e o Piquet o 12º com 729. Então ele vem 36 pontos atrás do Bowman. E acredito que seja muito difícil agora para o Nelsinho almejar até essa 11ª colocação. O Brice está 30 pontos atrás dele agora, até uma encostada. É, que se continuar assim, duas provas tira, né? Porque dois top 10 e 24º é 14 pontos. É, então tem que ter cuidado para não cair para 13º no campeonato. É, bom, acirrou bastante a briga, né? E eu acredito que podia não faltar uma vitória. Se tivesse uma vitória hoje, já seria o líder do campeonato. É, outra coisa, rapidão, para a gente finalizar, eu andei dando uma olhada nos números do Joe Logano e do Kyle Busch na Nationwide Series. O Kyle Busch tem 11 anos e 265 largadas, enquanto o Joe Logano tem 6 anos e 123 largadas. É quase a metade das largadas do Kyle Busch. É, assim, em número de vitórias, o Kyle Busch tem o triplo. É, 61 contra 21 do Joe Logano. Mais o número de top 5, se for contar a média, e na verdade as médias do Logano são melhores, o Logano hoje ele tem número de top 5, 61 top 5s contra 146 do Kyle Busch, né? Então o Kyle Busch teria um pouco mais de top 5, mas a gente tem que considerar o número de largadas. Em top 10, o Logano tem 96 contra 181 do Kyle Busch. Se a gente dobrar o número do Logano, já é melhor do que o do Kyle Busch. Poles, o Logano também já tem mais poles na média do que o Kyle Busch. O Logano tem 23, o Kyle Busch 34. Em É o chegadas, príncipe do Sabadão. isso, em chegadas, em média de chegadas, o Logano tem 7,2 como média. E o Kyle Busch tem apenas 10,1. É, quem sabe no futuro a gente não vai tratar o Joe Logano como se for o rei do Sabadão, né? Por enquanto o príncipe do Sabadão. Mas é um exercício bem bacana, apesar do Kyle Busch ser bem mais sobrar no número de vitórias, né? Mas o Logano tem só uma temporada que foi absurda de vitórias, que foram 9, né? E o Kyle Busch tem uma temporada com 10, outra com 13, outra com 8, e outra com 10 e uma com 9. Então se o Kyle Busch, se o Joe Logano engatar 3 ou 4 temporadas boas aí, ele tem tudo para se tornar, talvez, no futuro próximo, o maior piloto da Nationwide da história, cargo que hoje é do Kyle Busch, apesar de não competirem mais por título, né? E já foi de Martin, né? Exatamente, e do Kyle Busch tem um título que foi 2009, né? Quando ainda valia a regra de pilotos da Sprint Cup correrem na Nationwide. De qualquer forma, os números do Joe Logano são bem impressionantes também em relação à Nationwide. É, bom, acho que para a Nationwide hoje é isso, né? O campeonato melhorou bastante. É, o Austin Dillon está com chances grandes de ser campeão e está pertinho de chegar no Sunhorn. Se o Austin Dillon for campeão, eu vou achar muito bacana, mas eu gostaria de que ele pelo menos vencesse uma corrida, porque pode vir a ser, eu acho que o primeiro campeão de uma temporada inteira sem vitórias na NASCAR. É, coisa que não Ô está muito Pedro, difícil, levando em consideração que o Sam Hornet está andando pouco no final da temporada. Sim? olha, antes da parte pro Léo aí, que tá um tempo sem falar, isso aí, o Austin Dillon ser campeão sem vencer, pode ser um fator que pode realizar o sonho de vocês dois, né, de excluírem os outros da Sprint Cup, porque a NASCAR já montou em situações assim, todo mundo reclama, como foi o Jamie McMurray, que ganhou 3, 4 vezes e ficou fora do Como Chase. o exemplo Pode ser um mais clássico foi fator. a criação do Chase, né? Quando o Matt Sim. Kenseth venceu o campeonato com apenas uma vitória contra 8 do Ryan Newman. E depois da criação do Chase agora, talvez eles descriem o Chase porque o Matt Kenseth vai ser campeão com um monte de vitória e na temporada regular foi mediano, né? Então, É engraçado isso. os haters dos Cup Drivers no sábado, então, torçam para o Austin Dillon ganhar sem vencer, porque acho que seria o grande triunfo para quem tem esse desejo. Queria saber a Beleza. opinião do Léo sobre os assuntos que foram falados aqui. Ele está uns 5 minutos sem falar nada, né, Léo? Né, Pedro? Não, faz 10 minutos que eu não falo nada. Mas eu não. Mas eu fiquei. O Panoco chegou no assunto do Nelson, eu já falei que tinha que falar, já fiquei bravo, fiquei quieto. Tem mais alguma coisa que você quer completar? Senão eu já vou encerrar o bloco. Não, então, só para falar do campeonato só, agora funilou mesmo, é Sam Hornchen e Austin Dillon, e vai ser pau na égua agora. Beleza, então. Beleza, moçada. Então nós vamos encerrando agora esse bloco da Nationwide. A gente volta para falar sobre a etapa da Truck Series em Las Vegas e depois da Sprint Cup, que também ocorreu em Dover. Sweet home Alabama, all summer long. Catching wall out.